Bravo approach 194.0 195.160. Bon arrival, information Victor. Portugal 019, it's Coca Dance, descend maintain 4000, altimeter 1012, expect LSX rerunway 10, Air Portugal 019. Altimeter 4015, expect LSX ray, Portugal 019. Pode desconsiderar 5.000 ETAP, 3305. Tem autorizado o final do procedimento LS 3305. Ok, descendo 2.000, autorizado o LS 3305. Taxi approved, turn around April 1 via India, rolling point runway 10, and it's 587. India, 10, and it's 587. and S587 near from holding short, ready to occupy. Clear takeoff, runway 10, 110 degrees, 09 knots. And S587, please confirm persons on board again. Roger, 166 persons on board. Roger. Clear takeoff and the 587. Clear takeoff. Tá, 3305, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, cheque baixado e travado. Gente, foi amarelo, aguardando autorização 3305. Travado, vai passar sim para o 3305. Gente, aguarda a autorização de pouso. Aguardando. This 587 airborne at 36, contact Salvador Approach Control, 119.35. 119.35 on this 587, thank you. When, TAN 3305, autorizado pouso, 110 graus, 09 nós. Autorizado pouso, 110, 3305. 1-0-7-4, informação Bravo, apenas para adiantar nossa provável saída, Guarulhos. Depende da rota, não tem o seu rota aqui ainda. Ok, agradecemos, 1074. Tudo bem, e quando o senhor chamar a próxima vez, pode chamar na frequência da torre, 1.8.6. Obrigado. Salvador, Salvador, puxa bem questionamento, objeto 6747, desculpa, tá na torre. Portão 3 autorizado, chama para o sotaque. Chamará, 6747. To final ILS, approaching protocol 019. Sir, via é a Upper Zulu 21, seria como adiantar a nossa saída? Arbu, Elefa, Sagaz. Arbu, Elefa, Sagaz, confere? Isto, Arbor, Elefa, após Prode Sagaz. Claro. Solo 38, libere direita, chame antes da Juliette, tá? 3305. Direita, chame antes da Juliette, tá? 3305. Panamá 224, boa noite, desse mantém nível 050, você desse mantém 5000. Amã, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 012, no Panamá 224. Essa é a identificação. Obrigado, descendo para 5000, ajuste para 12, na casa. Então, 3305. Aguarde. Não, livre ingresso para posição 07. Livre 07, 3305. Solo táxi, objeto 6747, 152, 3 horas e 40, com fins. 5 horas e 40, com fins, POB? 152, é 3 horas e 40, autonomia. 3 e 40, ciente. Livre táxi, ponto de espera no zero. Livre táxi, ponto de espera, 6747. Agora 6747, tem que autorizar, tá pronto. Autorizado decolar, 190 grau, 09 nós. Livre decolagem 6747. Correu o Xanem 3, posição 1, pushback acionamento. Autorizado, Xanem pronto pro táxi. Maravilha. Autorizado decolar. Desculpa, tô. Portugal 019, contact now Tower 118, decimal 6, é Portugal 019. Tower 11816, Airport School 019, boa noite. Roger, check landing gear down and lock it and await ATC clearance. Await landing clearance. Airport School 019. Central frequency 126.1, if unable 133.25, this 587. 126.1133.25, and this 587, thank you. Roger, wait landing clearance, and Portugal 019. Portugal 019. Air Portugal 019, clear to land, runway 10, 110 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Webjet 6747, decolou aos 45, chama o controle. Chama o controle 10935. 647, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, web 6747 de Colônia, Cisco. Salvador, o gol 1074, pronto para copiar autorização Guarulhos 380. É o 1074? Afirmativo, senhora. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Já temos aqui pré-autorizado e será autorizado esse nível. 360, na UP Zulu 21. A saída será aquela que eu lhe falei, a Arbor Elefa Sagaz. Controle 1.9.35. Transponder 5003. Ambiente autorizado 360. Pela Aperzulu 21, Arbor Elefa Sagaz, 1935-5003. Correto, chama para o estacionamento. Chamará, grato. 224, se mantém 2000, autorizado, final do procedimento LS. Descendo para 2000, autorizado, né? 224. Para o táxi Oxanã 6313, são 172 a bordo, 3:50, alternando o galeão. Autorizado táxi, ponto de espera no zero, Oxanã 6313. Deve táxi, ponto de espera, 6313. É Portugal 019, underground at 48, leaving the runway next to the right, via Echo or Foxtrot, then Alpha, Juliet, gate 11. Copy by the right, then Alpha, Juliet. And that's 11 in Portugal, 01. Salvador, boa noite, trip 5525, vai passar Conde, informação Bravo. 5525, boa noite, sem identificação, reporte para descida, ajuste no 012. Aguarde procedimento ILS X-Ray, pista no 0, trip 5595. 5595, frente Ponte do Ajuste, identificou, vai passar Conde, voa Ponte para o ILS 73. Foi no rumo de Ponte para a chegada Ponte. Está em contato radar, 2 milhas e meia para Conde, vigilância, trip 5595. 5595, mais 10 minutos para o ideal desse. Na escuta. Estabilizado, Chanel 6224. Chanel 6224, complete final do procedimento LS, chame torre 1186, ou Chanel 6224. 286, uma boa noite. Boa. Chanel 6224, estabilizado. Confirme. É o Chanel 6224, estabilizado. Ciente, avistado. Chame passando cima com o trem embaixo travado, Chanel 6224. Pará, 6224. Para pronto. O 6313. Autorizado, decolar 110 grau 079. Alinha e mantém na 1106313. Na 6747, chame Recife agora na frequência 1260, alterna 128, decimal 8, web 6747. 260, 288, 6747, amor. Passado externo, baixado e travado, Oceaneer 6224. Sim, cheque o trem e aguarde autorização de pouso. Baixado e travado, aguardando. Oceaneer 6224, autorizado pouso, 190 graus, 0099. Autorizado pouso, Oceaneer 6224. Oceaneer 6313, decolou ao 54, chame o controle, 119 decimal 35. 935, empregado, bom dia. Boa noite, Oceaneer 6313, decolou, vai livrando. Fiquem antes, suas coisas. Oceaneer 6313, contato radar, na saída da El, lida após Eudes, subindo para o 360, Oceaneer 6313. Da El, lida depois Eudes, para o 360, quando possível eu vou a Eudes, senhor. Inicialmente, lida, Oceaneer 6313. Lida da presente, muito obrigado. Salvador, se for de alguma noite, papá, papá, onde for mais que for. Bom dia, boa noite, acende a situação, papá, papá, uniforme, Mike, uniforme, na chegada. Bom, pegou as procedimentos elétricos, X-Ray, ajuste 0012, uniforme, Mike, uniforme. Na chegada, bom, uniforme, desse mantém o nível, desse mantém a 4.000, ajustado em 1.012. Juliette, Oceaneer 6224. Direito, chamada entra do Juliette, Oceaneer 6224. Via Mari até 3.000, ajuste no 0.12, aguarde LS X-Ray, está no 3.178. Via Mari até 3.000, 3.178. Afirmo e acione a identificação. Ficou